want to land now before I take off. Affirmative, clear for takeoff runway 10, wind 0 degrees, 14 knots. Okay, we're clear to takeoff runway 10, that's the best of all 7-1. Uber 065, chame Recife em 1251, alterno 3395. Uber 065, copiou o controle? Prossiga com a pressão do 065. 065, chame Recife 1251, alterno 3395. Bom dia, sir. É, eu falo com o senhor, ou é o 1229? É aqui. Então, 1922, estamos pronto para o pushback na remota 11. Autoridade Champagne Taxi. Autoridade Pushback, 1922. Controle é 4207, passo 6.000 para 4.000. Alternativa, alto 4207, desça para 2.000 pés, que é no 019. Autorizado final procedimento, LS, aqui, pista no 0, forma estabilizada. 2.000, autorizado, LS, forma estabilizado, passo 207. Libera a velocidade em pelo. Livre é o número 1 no parapouso. Obrigado. Normal departure, Mike Oscar. Mike Oscar with Frotte transition. Fox Romeo Oscar, Tango India. Route back correct, inform persons on board. 7-1 with the other 2000. Echo Delta Golf 7-1, rate of contact from the time 35, flight level 290, Puka departure. Okay, 290 on the flight level and Puka departure for Delta Golf 7-1. Salvador, bom dia, se não me posso fazer a informação piloto. Confia para o solo. Funcionário, meu não posso fazer a informação piloto, autorização ao Marcel. Confia meu bom no 648. Confia meu bom no 648, solicitou cópia. Negativo, Oxanair, 6140. Papatango Eco Delta Foxtrot, autorizado a decolar, pista 17, vento 140 graus, 14 nós. Vindo decolagem, Delta Fox. É zero. Recife 288, 260, bola 065, obrigado. Salvador, bom dia, Gol 1648, centro de reclamação Kilo, autorização Maceió. Bom dia, 1648, prepare a bomba em um estetoscópio número 2. Comprei a saída? Bomba. Saída bomba, 1648. Corrigindo, saída Puca. 1648, saída Puca. Puca, transfora Caju. Puca, Caju, 1648. Tango controle, 120, décima 8. Meu pé, no axé, 108 graus. Salve 122, ele tá aqui partindo o índio, no ponto de 1895, ajuste 1019. Poderia confirmar só por gentileza, POB, autonomia do ano, deixa eu ver. Táxi de Apache, Índia, até o ponto de 10, 10, 9, 1, 2, 2. Temos 8-1 a bordo, 6 horas alterna por série. 7 graus, pode esperar 1895, uma boa viagem. 1895, obrigado. Delta Fox está mil pés dos corredores 0126 acionados. Gente, mantenhando mil pés, corredores, o Alfa Delta Fox. Delta Fox. Azul 4207, complete aproximação, chame Torres, 1895. Torres 1895, 4207, bom dia. Bom dia. Azul 2780, sinal autorizado, descida para 2000 pés, QNH 10019. Autorizado na prova de manter a aliança de seu pista, mas era na prova de Duna, em forma estabilizada. Autorizado 2000, 1018, ajuste o Azul 2780, autorizado o ILS 20, prova de Duna. Azul 2780, confirmando que NH 10019. 10019. Autorizado da presente prova de Duna? Demativo. Presente prova de Duna, direto 109, Azul 2780. Sim, te liga o pouso 910, tá baixando e travando o 407. Delta Eco, prossiga. Papai, Juliette, Delta Eco, prossiga. Afirma aerovia, Apresiluna 7. Afirma, saiu da Arbora, Elefa. Após, Elefa. Parque Passarelo 2223, POB 57, autonomia de 6 horas mais 30 minutos, alterna Salvador. Ponto de espera da 1-0 pronto. Tá na Vila 1-2, ali mantém, cabeceira 1-0. Ali mantém na 1-0, tá na Vila 1-2. Ponto de 1-5, reporta Passarelo 2223, grato, um bom trabalho. Marinha 7084, prossiga. Estamos copiados, o pouso 9336, em frequência livre, Marinha 7084. Bom dia, Azul 4207. Bom dia, 4207. Taxiga Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette. Azul 4207. controle, o Delta Fox da Bel para o da Barra, solicita a pressão 045, direto morro, está presente. Papão Eco Delta Fox, está autorizado direto morro de São Paulo, mantendo ainda no meu pé, aguarde para a estação. Matando o meu, vai agora. Nave 122 decolada 236, chame o controle 120 décimo 8. 08, nave 122. Salvador, bom dia, Guardião 08. Guardião 08, prossiga. Level 3, 5, 4, 6, the setup approved, come back to taxi. Guardião 08, poderia confirmar o tempo de voo? Roger, could you please confirm just the call time? Okay, stand by for copy. November 745, uniform time. Just a minute. Guardião 08, segue na saída Coral, livre adicionar, chama o táxi. Enable 125, 45. Ok, 12685 or 12545, or echo that the ball is 7-1, thank you. Tango Eco Delta Fox, autorizado, extensão 4.507. Delta Fox, solicita o caminho. Ventura 50 graus, chama o 3-9. Tem repouso na 0-2, o 2-7-8-0. Until 1345. For 5 minutes, your flight manager won't be invited. Okay, if you didn't make to take off in 5 minutes, you have to ask the company to make a delay message. Portão 4, utilizado, que estiver com a minha chave de Salvador, Juliette, Quebec 3, tá lhe chamando. Confirmo o controle? É o Gol 9075, Juliette, Quebec 3, tá lhe chamando. Apatango, Juliette, Quebec 3? Direita 1211, asa 2780. Alô, meu tango alto para cá, para Força Aérea no 390, prepare a bomba, 1 minuto e 4. Para a Força Aérea no 390, aguardando o tango alto para cá. Salve Salvador, bom dia, o Janeme 140, pushback, acionamento no 2. Número 2, eu estou aguardo, o 140. Aguardando, o Janeme 140. Poderia confirmar, mesmo ela encontra-se na Oscar? Nós estamos na Oscar, ela por pouco não ingressa aqui no nosso patrão agora. O Guardião 08, nós iremos solicitar mesmo para liberar, ok? Para o seu ingresso na Oscar. Já está liberado, eu estou fazendo um retorno aí do quase ingresso na nossa porta. Gente, o Guardião 08. Acabou de estabilizar, torre 18-95, boa 9075. Pista que solicita decolagem. Ah, ele está, pode ser da 1-7 para o tango alfa, papá. Salve Salvador, azul 2780 alfa, aquilo 4-3, 4 Lima que tem aqui. Qual a posição? 4 Lima, que tem aqui previsto. Tango Alfa Papá, está autorizado para Fortaleza, nível 390, decola da pista 17, curva à esquerda, no perfil da Momo, transição Fruti, intercepta pelo 19, segue até Bangu, após Bangu direto a Buco, a Buco direto a Fortaleza. O transponder 5005 e o controle operando em 120, decimal 80. Após o Pesulu 19, Bangu, Capuco. E você tem destino a frequência 1208, escola da 1-7, concluindo a estrela. Poderia confirmar o transponder do Tango Alfa Papá? Transponder é o 5005. 5005, Tango Alfa Papá. Tem informação de PAB? 22223, decolada 45, chame o controle 120 desse 8. 1208, graças, bom dia, bom trabalho. 19075, cheque trem, autorizado pouso, pista 10, vento 140 graus, 119. Gente, baixado trabalho, autorizado pouso para 110, 1905. Salvador, bom dia, 1630 no ponto de espera da 10, pronto. Amizou 180 e a saída água. 180, saída água, ciente, passarei 2223. 2223, confirmando via saída água. Via saída árvore, passarei 2223. Seven, four, five, uniform, papá, go ahead. Did you confirm the estimate time to taxi? Roger, startup approved, come back to taxi November 745, uniform papa. Oh, Chané 9012, pushback acionamento no 05. 9012, portal 5 autorizado, chame ataque. Autorizado, reportar ataque, 9012. Autorizado a decolagem 17. Autorizado a decolagem 17, respeito 2 metros do Guardião 08. Voo 630, Alinho, mantenho no 0. Alinho, mantenho no 0, voo 630. Voo 075, sola 48, direita 1219. Direita 19, 9075. November 3546, line up and maintain runway 17. Belgium understood, you will take off runway 10, so approve a taxi via runway 17, then taxiway Quebec, Mike, Lima. Lima, ground one show the small one. Guardião 08, decolado aos 49, controle 120 desse 8. 108, Guardião 08, grato. 148. Outra vez, 148. Falou, Xanemé 140, pronto, táxi 123 no POB, 1h50, alterna Recife. Direita Índia, ponto espera, torre 1895, 1019 no ajuste, boa viagem, 140. 319 vai chamar a torre, ponto espera, o Xanemé 140, até daqui a pouco. E 30, vento 1 40 graus, 1 norte, autorizado decolagem 10. Autorizado decolagem 1 norte, 30 graus. Volume 48, táxi até o ponto de espera via Tati Índia, no ponto de espera 1895 e 19. Fique atento à aeronave da Oxané, finalizando o puxo no 5. Tati Índia, estou na ponte espera 1895, aeronave da Oxané, voo 1642. Xanemé 140, bom dia, ponto espera 10, tá pronto. Xanemé 140, bom dia, alinha e mantenha no 0. Alinha e mantenha no 0, Xanemé 140. Para o táxi Ocean 9012, 119 a bordo, 3h30, alternando Recife. Ocean 9012, aguarde para a gente de táxi. Guardando. Próxima Juliette, 9075. Ingresso Juliette para o portão 5. Confirmando, portão 5. Sim, portão 05. Boa, 9075. Ocean 9012, passagem rua à direita, após a mesma ingressar no portão 5. Eu segue no táxi via Apache 1 no Índia, no ponto de espera 1895, meio dia 9, boa viagem. Ô, Xanier 9012. Prossiga para 90 ou não vai? Confirme. Poderia, por gentileza, confirmar para 9012? Afirmo. após a aeronave da Gol parque aéreo 5, prossegue o seu táxi via Pátio 1 no Índia. No ponto de espera, chame a torre 1895 com 1019 no ajuste, uma boa viagem. Obrigado, bom trabalho após a passagem do Gol, então via Pátio para e Índia para 10, obrigado, bom dia. O número do Júnior no 62 está autorizado para o espectro para a minha chefe do táxi. Autorizado para o espectro no 621. 10, Xanem, 140. Estou contigo, Runa 648, Magistério da 10 pronto. Runa 648, bom dia. Mantenha o um ponto de espera. Mantenha o ponto de espera, eu vou Runa 648. Não tem Texas Lima. Quem é que Lima aqui faz por você? Runa 621 já iniciou o push. Beleza, ó. Chegou no meu dedo, não aguarde só um minuto pro push, tem a nave que vem até que você aponta esse pé, já tá setor sul do pátio. Aguarde só um minuto. Aí já tá, já se não push aqui. É, então finaliza e chama a taxa. Ah, tá. November 3, 4, 3, 5, 6, clear taxi until 18, gate number 8. No 648, modifique o nível para 330. 330 vai ser o final, no 648. No 648 ali, mantém no 0. Zodanelli mantém no 0 para o 648. Xeleme 140, decolado aos 53, controle 120, décimo último voo. 1308, bom dia, Xeleme 6140. 546, we'll taxi Ebing Gate 8. Your taxi is cleared until Ebing Gate 8. I have a traffic that will initiate taxi. You will taxi behind the taxi, you will follow the traffic. Para Guarulhos, prepara da El, só um minuto para cá. Taxiway Mike, stand up and approve it. Could you confirm the hangar that you will taxi next? Okay. Obrigado para Guarulhos, nível de voo 400, decola da pista 17, curva direita no perfil da subida da El, lida, ótima. Aciona, intercepta Pesolo 1-0 e segue a porta. Aciona 5-0, 1-0 no transponder e o controle operando em 1-2-0, decimal 8-0. Isso até o E. Autorizado o Guarulhos 4-0-0, no colonial 1-0. Israel, o Lira, pode ser um pouco de 3. Vamos ver se segue 5-0, 1-0. Hotel Eco, tem informação do PLB? 104. 04 a bordo, para acionamento táxi e decolagem, 2895, ajuste 1019, boa viagem. chame a torre, 1895. O Isca Teleco. Ele que chamou... Transponde Romeu até Yankee com 01 até o B. Atalho Salvador, Xané 6140, pode voar direto para Aracaju, está presente? Ainda negativo, mantém a saída, guarde a autorização, Xané 6140. Na escuta, 6140, obrigado. Coral, aguardando a cópia do Instituto. Luna 648. Luna 648, contato radar, sua para nível 330, via saída PUCA. Via PUCA 330, golpe. Luna 630, chame Recife 1285, alterno 2545. 685, alterno 2545, Luna 630, golpe. Salvador, guarda 08, recebeu uma resposta quanto à nossa solicitação de voar direto para o seguro. Ainda sem contato, autorizado Porto Seguro Guardião 08. Autorizado Porto Seguro 08. Em November 100, Golf Victor, leaving 250 for 160, we have Kilo. November 100, Golf Victor, Spock Identity, both arrival descent to 4,000 feet. QH 1019. Both arrivals on the 4,000 feet, 1019, 0 Golf Victor. Seven, four, five, uniform, Papa. Approve taxi via runway 17, right until Frenchwood 35. Then to enter taxi to Lima, call ground 121.1. Two, four, five, uniform, Papa. Taxi by your right over runway 17 until Freshwood 35, then to enter taxi Lima, call ground 121.1. Lima Papa Kilo, prossiga. Cruzado para Porto Seguro, nível 160, via Golf 677. Decola da 1-0, curva direita, no perfil da Coral. Aciona 0273 no transponder e o controle operando em 20.810. 208, Xanem 9092, boa. Luna 621, vento no 50 graus, Xanem 29, Chatur 0, decolagem no 0. Decolagem no 0, gol, Luna 621. Tá, já via saída mesmo para nível de voo 370. Como? 370-9092. Confirmou se não foi nível autorizado? Line up and maintain runway 10. Line up and wait, runway 10-3546. Duraxé inicialmente restrito ao 9000 até o farol da barra ou a liberação do controle. Aciona 5096, ela transponde o controle operando 120.80. Sábado, abrindo a patada, o grupo de vocês, sobre o grupo, o grupo de Sambu, o olho coração, a parte para a batalha, 5096 é o transfondo, vamos usar o outro, o outro coração. Direto até o Romeu, correto, tem informação do CLB? Ah, estou no quarto a bordo. 04 a bordo, para a sala de ataque de decolagem, 18.5.19, do Reais. Vou estar junto, 19, vai para cá. Papá, confirma, talvez? 09 agora. 09 agora, Tango Alfa, Papá. Autorizado táxi, chama na Papá. Chama na Papá, autorizado táxi, chama na Papá. direto até o meu. Livre estacionagem, táxi. Ouro 621, decolado 02, controle 120, 18. 208, vai já. É 1440, confio. É o Golf India Fox, posição 2 Lima, do pátio 3, para reboque para a posição 06 do pátio 1. Golf India, chama para ingressar no principal, o Golf India Fox. Ok, livre, o reboque reportará para ingressar no pátio principal, mas se ele escuta. Ali 2770, na escuta. Escuta. Chama o chamado para o puxa. Controle para passar Romeo até Yankee, através de Cádiz Marítimo, vai voar a rotatória. Ente, reporte rotatória Romeo até Yankee. Bota Romeo até Yankee. 15 degrees, 1 0 North. India, April 1 India, 200 point, Dead Tower, 1 India, 597, 1019, and clear taxi via April 1. Go around the gate and taxi India. India to holding point. There, call tower 118 small 95, altimeter set 1019. November 744, holding point. Tower 1019, prossiga via corredores. 2 no setor para início do táxi, aguarde. 48, chame Recife 2685 até 2545. 2685, 2545, obrigado. Capitão 90, seguindo 46. Foi autorizado 1510, ajuste na 019. Salvador departure, good morning, Gulfstream November 3546 out of 2100 for 450. November 3546, read the contact, one departure, climb to flight level 450 via Momo departure. Okay, climb 450 via Momo departure 3546. Afirmativo, Papatango Lima, Papaquilo, via corredores 1500, peça Porto Caribe. Controle Quebec, Quilo, pronto para o lançamento. Solo Azul 4207, a gente dá Quilo, autorização para a Guarulhos, bom dia. 4207, bom dia. Prepara da El, minuto 4. Com os tráfegos locais, mantendo o nome 810 neste setor. Após coordenação com os tráfegos locais, está autorizado o lançamento. Recebeu, comando mensagem. Recebeu. Chame até Yankee, próximo atatório, visual com o campo. Enchimento 1895. 1895, obrigado, bom trabalho. Controle para passar para o Juliette, para o Romeu. Até passar Juliette, até o Romeu. Mantenha esse visual, o nome 10. E corredor. Romeu. Após o pouso, segue para equipagem? Para passar. Ciente. 2685-2545, Oceano 9012, boa. Papatango Lima, Papaquilo? Lima, Papaquilo, vai ser. Tem um tráfego. Efetuando paraquedismo na ilha de Veracruz, faço coordenação com o mesmo após retorno para a frequência do controle. Papango Eco Delta Fox, para coordenação de tráfego com lançamento de paraquedistas na ilha de Veracruz, mantenha a livre após coordenação, retorno à frequência do controle. Romeu até o Yankee, reporte passando através da EIRMA. Afirmativo, está através. Sim, Tenente Romeu Tenhan, que dá presente, faça um 360 com curva pela esquerda, 360 curto, reporte interceptando final 17. Boa tarde, interceptando, Romeu Tenhan. Papá Milton, Alfa, Papá, Ventura, 50 graus, Uno Norte, autorizado a decolagem 17. No Corsão, igual mesmo que está autorizado descida, reportando, cruzando 4.500 pés. Graças àquilo, controle, recebeu informação aí? Estou aqui, estou vendo bem, controle. Tá, recebendo. Botando o uísque até o eco, mantém a ótica. O meu Atenhan que vai interceptar o no set. Essa até o Romeu, confirme a Proibel. O Boal vai sua. Estamos ali agora. Autorizado a 290, ainda mantendo o meu pé. Agora boa. Passou de Paris, retornando ao Pontão de Lima, Papaquilo. Gente, a parte Paris de Lima, Papaquilo. Será Paris. Corra 621, chame Recife, Recife 1, Alta 3395. Sim. Confirmando 25, como 3395. Afirmativo. Obrigado, aí. Agora 3546. 3546, go ahead. Fly direct Abuco, position, and contact Recife Sentry 12685. Director Buku, 126.85, 3546, good day. Controle Salvador, Papa Romeu, Tango Alfa, Papa. Papa Romeu, Tango Alfa, Papa. Contato radar, vou para nível 390 via saída móvel. 390 via Momo, Tango Alfa, Papa. Controle também, sentido, Salvador. 45 uniform, Papa, line up and maintain runway 10. Guarulhos, autorizado a nível 320, já preso Luno 10, decola VDR, curva à direita, na saída da EL, transição LIDA, depois MOTVA. Transponder 5043, controle 120, decimal 80, azul 4207. CAD 4207, portão 3, chame pronto, espectro na mente. 123, RPK azul 4207. Hotel Yankee, Solos 10, táxi em frente, libera na Quebec, setor 180 e mantém o ponto de espera. Vamos aqui, vamos aqui. Direto para a rotatória, pelo 90. 1-4-0-9. Tango Eco, Delta Fox, traz de posição de 1 hora 6 milhas, mantendo o meu pé e informe quando o visual com o meio. E o acertamento é visual com o prazo. Essa zona 90 é visual com o tiro. Agora é 100 Golf Victor. Golf Victor, go. That's so far spacing, turn your right, head 250. Spacing, head right, 250, Golf Victor. 100 Golf Victor, limit 290, radio off Salvador V1. Ventura 50 graus, 09 norte. Aliado iniciando da Puma 7, vista para ela. Vista 200 knots. 200 knots for Golf Victor. Lima Papaquilo passando Paris. Lima Papaquilo voa direto em rotatória. Papai, papai. Salvador, Guardião, Guardião, Guardião, Guardião, Guardião, Guardião, Guardião, Guardião, Guardião, Guardião, Guardião, Guardião, Guardião, Guardião, Guardião, Guardião, Guardião, Guardião, Guardião, Guardião, Guardião, Guardião, Guardião, Guardião, Guardião, Guardião, Guardião, Guardião, Guardião, Guardião, Guardião, Guardião, Guardião, Guardião, Guardião, Guardião, Guardião, Guardião, Guardião, Guardião, Guardião, Guardião, Guardião, Guardião, Guardião, Guardião, Guardião, Guardião, Guardião, Guardião, Guardião, Guardião, Guardião, Guardião, Guardião, Guardião, Guardião, Guardião, Guardião, Guardião, Guardião, Guardião, Guardião, Guardião, Guardião, Guardião, Guardião, Guardião, Guardião, Guardião, Guardião, Guardião, Guardião, Gu Então te mantenha. Controle o Eco Delta Fox, passou através de Paris, está batendo 1500, é na Trua de Paris. Mantenha 1500, Paris, Trua de Paris, Eco Delta Fox. Delta Fox. Bom dia. Prepara checking in out of 2000, climbing to 360. Avenue 745 Uniform Papa, with a contact from departure card, flight level 360 via Momo departure. Momo departure and 360, 745 Uniform Papa. Controle Salvador, muito bom dia, Papa Tango e Papa Leco. West, November 100 Golf Victor, descend until 3000 feet, QNH 1019. 4000 to 3000 feet, Golf Victor. 3000. Patango Whisky Echo, contato Patango Whisky Hotel Echo. Contato radar, flotar nível 400, saída da El. Para o 400, na saída da El, Whisky Hotel Echo. Lima Papatilo, chame a torre 18-95. 18-95. November 100 Golf Victor, intercept localize the course, from the left, head 135. 135 to intercept the localizer. Copy. Juliette, Hotel Romeo, papapá, Juliette, Hotel Romeo, reautorizado 125. Quando possível, informe seu estimado para pouso. Estimado pouso a 1540. Copiado 1540. Sempre na base, bom dia, bom trabalho e bom jogo. Igualmente, Romeo, até a gente. Lima Papatilo, desconsidere e mantenha 1.500 fãs. Ok, a sessão para 1.500, efetuar 3.60 na rota agora, né, Papatilo? Passam 3.60 longo, subindo para 1.500 fãs, Lima Papatilo, devido ao tráfego com prioridade, se enquadrando na final da 97. Afirmativo, Lima Papatilo. Sigula, 0-4. Sente informação, Silo, posição 5, autorização Fortaleza, agora no 0-4. Prepare a mão, 1 minuto que é agora. Mão aguardando, 0-4. 5, Tango Alfa, papá. Lajeão 08, controle. Lajeão 08, serviço radar encerrado, 58 milhas, oeste, Salvador. Chame Lajeão 201. Patango Eco Delta Fox em Paripe inicia espera mantendo 1.500 pés, curva esquerda. Em Paripe mantém espera com curva esquerda, Delta Fox. Patango Eco Zulu November, chame agora torre de frequência 1-1-8 decimal 95. Fama tem tráfego próximo à rodatória mantendo 1.500 pés em espera. Eco Zulu November, sente do tráfego, vai chamar torre 1-1-8-95. Grato, próximo, bom dia. Four 100 Golf Victor, descend to 2,000 feet. Leaving 3 for 2,000 Golf Victor. November, apresenta autorizado o sinal da 1-7. Reporte na curta, baixado e travado, ajuste 1019. Na informação, em espera, à esquerda, o tráfego 1.500 pés, em Charlie 550, não interfere. Paciente do tráfego vai chamar com cheque de trem na curta final, é cruzando November. Papatango Lima, Papaquilo, informa o tráfego Papa Alfa 31, 3 milhas da 1-7, reporte visual com o mesmo. Reportar quando visual com ela, Lima Papaquilo. Mantendo 1.500 pés em espera na rotatória. Delta Fox, Delta Fox completou a 360, vai continuar. Para final da 7? Sim, mas está visual com a aeronave, nem vai passar. November final, curta, baixado e travado. Eco Zulu November, autorizado, pouso pistão a 7, o vento 50 graus, 1-2 nós. Atualizado, pouso 17, ordem 190. A Papa Quilo pode interceptar a final da 17. Lima Papa Quilo, faça um novo 360, devido a um tráfego adicional, Gulfstream, na final da 10. Mantenha a espera aguardando. Curva esquerda no perfil da MOM, transição para o T. 5031 transpole, 1208 controle. Luna 094, autorizado nível 370 Fortaleza, com um plano de voo. Após Luna 9, Bangu, CCT, Abuco, Fortaleza. Temporada 10, curva esquerda, MOM, transponder 5031, controle 208, Luna 094. 094, correto, posição 5, chame para o outro cheque pela mente. Chama a 094. Romeu Tango Gol, seu helicóptero para o helicóptero que fica o caixa e você fala da Lafete? Lafete, já pronto para a cópia? Está confirmado, solicitou no meu pé? Obrigado, Valença. Decola da 17, curva direita, com o Guaraché. Estaciona 01-56 no transponder, o controle do Goiver desse modo de leve. Tem o POV? 3 a bordo, estacionamento táxi decolar, estrela 395, ajuste 2019. Boa viagem, meu tambor. Tango Romeu, Tango Golf, liga só na Champaxi. Tango 360 pela esquerda, mantendo 1,9500, Lima Papaquilo. Primo Lima Papaquilo, faça o 360 curto, reporte reinterceptando. Montada Rei, poderia descer para o 1.000, senhor? Sim, desça o 1.000, Lima, Papaquilo. No tráfego na final da 10. Momento, posição 5. Primeiro, se propus o 0.4, agora respondendo. 0.4. Táxi, o azul 2770, POB 70, autonomia 3:50, alternando Vitória. Azul 2770, autorizado, destaque, parte 31 no Índia, com a espera 2295, 19 no ajuste, Goiás, 2770. Em frente via parte 3, parte 1 no Índia, com espera 1895, azul 2770. É com a Delta Fox. Delta Fox, já presente, mais um 360 pela esquerda. É com a Delta Fox, o tráfego mencionado está a posição de 1 hora 4 milhas, fazendo espera 1.800 pés. Delta Fox, 14082, passo 230 para o 150, chegada à mar, informação fila. Azul 4082, essa é a identificação, essa via chegada à mar, nível 050. Via chegada à mar, até o 050, passo 080. O papá Juliette Hotel Romeu, serviço radar encerrado, continua subida para o nível 125, frequência de Recife 1288 ou ainda 1260. 1288 ou 1260, muito obrigado, até a próxima. César. Sim. Autoforte é autorizado, rotatória. César, dá uma 7 baixada e avada, tem uma papadinha. Lima Papaquilo, autorizado pouso, pistão na 7, vento 150 graus, 1-2 nós. Pouso na 7, Lima Papaquilo. Você está criando a retaguarda, uma TR, pode liberar a retaguarda e iniciar no 5, chama o táxi. Paciente, após a TR, está autorizado, é passar o táxi, será novo táxi. Papango Eco Delta Fox, agora chame torre 1-1-8, decimal 95. 1-2-9-5, Delta Fox, grátis. 10 Golf Victor, could you confirm the APAN? Negative, we're hoping you tell us where to go. Turn 3, maybe. Equador Azul 2760, ponto Paradão 0. November 1 and 00 Golf Victor on the ground at 22, right, 1-1, decimal 1. Hey, 1-1, decimal 1, okay. Foi o Echo Delta Fox. Echo Delta Foxtrot, continue a aproximação, reporte curta final 1-7, ajuste no 0-9. Reportará na curta final do, da 1-7, no 0-9. Azul 2770. Autorizado alinhar e decolar, pistão no zero, vento 150 graus, 1-1 nós. Autorizado alinhar e decolar, pistão no zero, azul 2770. You will park. Oh, last time we parked on apron 3 a couple days ago. Roger, we parked before Juliet. Before Juliet. Então o Golf autorizado, tá? Chame na interseção. Ajuste no 09. Papatão Eco Delta Foxtrot, após o pouso, segue para que parte? 45 horas, tá? Gente. Papatão Eco Delta Foxtrot, avistado, check trem, autorizado pouso, pistão na 7, vento 160 graus, 1-1-2. Delta Fox, embaixo travado, livre pouso na 7. Azul 2770, decolar 224, controle 120, decimal 8. 201, 208, azul 2770, pode ir. Quatro 207, no gate 3, suspect, na mesa. Só um minuto, Lago. Sim. Aeropax, voo 1094, 1156 a bordo, 3 horas de autonomia, Zona Teresina. Bom dia, Azul 2770, decolando a sua escuta. Azul 2770, contato radar na decolagem, suba via saída coral para o nível de voo 160. Para o 160, saída coral, Azul 2770. Esse solo apoia a passagem do Boeing da Gol, na retaguarda em si, no 3, habitado. Seguinte após a passagem do Gol, 3 Azul 4207.